parceiro Gego Paredão, divulga o olho pintado, papai. Franco Paredão, o homem que divulga o baianinho. Solta o grave, papai. Transformado em tudo, ficou um vazio a insistir dentro de mim. Tudo tão errado, eu sinto. Não quero aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, aqui no chão, no frio da sua.